saudade de lá. Na cidade que eu vou morar, tenho saudade de tudo que existe naquele lugar. Tenho saudade das ruas por onde eu vou caminhar. Saudade de lá. Tenho saudade. Tenho saudade da cidade que eu vou morar. Quero ver o rio cristalino, que beleza poder contemplar. Belas ruas calçadas de ouro, mas que riqueza que existe lá. Eu tenho saudade. Tenho saudade. Tenho saudade de lá. Na cidade que eu vou morar. Todo o povo ali reunido, dando glórias a Deus sem cessar. Meu Cristo de braços abertos vem correndo pra me abraçar. Eu tenho saudade. Tenho saudade. Tenho saudade de lá. Cidade que eu vou morar. Eu tenho saudade. Tenho saudade. Tenho saudade de lá. Na cidade que eu vou morar. Tenho saudade da cidade que eu vou morar.